9141 está pronto para... Tem condições de a linha decolar sem parada? Afirmativo. 9141, a linha decola sem parada, vento 090 graus, 9 nós. Sem parada, tem decolagem autorizada, 9141 graus. Localizador visual capista, 33398. 3398, complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895, boa. Visão 78, livre ILS, aqui reinforme localizador. A livre ILS, informa a localizador, tá pra aí, 78. Aguarda, pessoal. Iniciou o 9141 da Azul. Correção azul, 9141, suba ao 340 na saída dela. Três, chegada bom, se desse mantenha 4000, ajuste 1013. 20.8, 9141 da azul. 3398, tá baixo de travado? Afirmativo, tá. 3398, pouso autorizado, cabeceira 10, 090 graus, 99. Livre pouso. Sobe ao 340, saída da EL. 340, no perfil da EL, 9141. 0 graus, 90 graus, com 9 nós. Obrigado. Salvador, boa noite, OTA 3305, autorização para Recife no 330. Autorizado, OTA 3305, Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, o controle Salvador 1208, aciona 5524. 330 autorizado, conforme o rato plano de voo, Upper Whisky 58. Decola cabeceira no zero, curva esquerda, perfil Puca, transição Aracaju. 208 o controle, 5524 o transponder, tá? 3305. Correto, portão 612, chama pronto, 3305. Chamará. Ciclo 2, 16. Possível. Autoriza direto Aracaju. Aguarde. Ah, no localizador, tá 3178. 178, complete sinal ILS, chame a torre, 118 decimal nascido. Chama a torre 1895, 3178. São 3398, solo 25, direita no 219. Direita no 219, 3398. Torre Salvador, Boa noite, Stan 3178, passando Simbra, baixar travado. 178, autorizado cabeceira 10, 290 graus, 89. Autorizado pouso 10, Stan 3178. Stan 3398, é o sol? Stan 3398. Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05, portão. 198 no 0, cópia. Agira. Autorizado Guarulhos, nível 340. Via rota Upper Whisky 50, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda após Leda Eudes. O controle 120 decimal 8, aciona 5540. Fazer 80 da Rio, chegado Guarulhos, 340, subida em rota. Upper Whisky 50, curva à direita, após a decolagem da Euleda Eudes. O controle de saída não copia, o transporte é 5540. 5540 no transponder e 120 decimal 8, o controle no pátio 3 chama pronto, Rio 9810. 208 a saída, chamar a pronta no pátio 3, Rio 9810. Salvador, boa noite, meu Rússio de 972, informação Yankee, nível 400, Galeão. O Rio 5972, boa noite. Galeão tem o 320 já pré-aprovado, solicita o 400. Possibilidade? Vou coordenar com o centro, só um minutinho. Direita 1978, solo 28, direito no 219. Direita 1219, Santa 3178. Salvador, ou 074. 1074, portão 03, Guarulhos no 360 já aprovado, só um minuto pra foto. Alô, Salvador, São 3178, São 3178, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 3178. Centro, frequência 13325. 3325, uma boa noite. Triple 52 no meio, autorizado, voar Aracaju. Direto Aracaju, 52 no meio. Salvador, o Rio 5972 voltando. Prossiga. Podemos pré-autorizar o 320, depois a gente coordena com o centro. Já tem autorização já do 400, copia? Copia, então tá bom. Galeão, nível 400, Upper Whisky 50. Pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda após Leda Eudes. O controle Salvador em 1208, aciona 5533. Autorizado 400 Galeão, fica a recorda da pista no zero, fica da El, no perfil Veda, Eudes, para a Upper 50, curva direita após a decolagem, controle 120.8, transponder 5533, ou Rio 5972. Correto, no pátio 3, chama pronto, pushback acional, Rio 5972. Chamará pronto, 5972. Rotan 3178, ingressa Juliette, prossegue até o pátio 3, atento ao balizador. Frente, Juliette, esquerda, pátio 3, vai ficar atento ao balizador. Tá, 3, Gol no 074, cópia. 074, você. Autorizado Guarulhos, no nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3, via pós conforme rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador em 120.8, aciona 5523. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola no zero, curva à direita, da El Leda Bridge, conforme Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Bridge, posta e a rota do plano. Controle 20.8, transponder 5523, a voa no 074. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 074. Sim, ajuste MIS 13, sente, não. Preciso, sente, não, MIS 13. São Salvador, Altan 3305, a posição é a meia, pushback acionamento. No meia dúzia, tá livre, chama táxi, são 3305. Livre, chama lá. Correio 5972. 03 para o Pulse Deck, acionamento de 9 caixas. Rio 5972, após a passagem do R2 da TAM, retaguarda, coordena com a equipe de pátio e chama pronto para o táxi. Coordenar com a equipe de táxi, pátio, chamar para o táxi, 5972. Cinco, dois, um, meia, chame o centro Recife na frequência 12685 até 12545. 12685, 2545, dois, um, meia. 3193, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 118.95, cadê a câmera? Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste 10 no 3, tem um bom voo, 3305. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, 1013, tem uma boa noite, bom trabalho, 3305. Torre 118.95. Azul 419, olha, controle. Confirme. Pode estar, né? 63.13, boa noite. Boa noite, cheque trem. Acho que travou. Autorizado pouso, pista no 0, 090 graus, 10 nós. Pouso na 10, na 13, na 13. Oi, Salvador, boa noite. Outra 3305, ponto de espera, cabeceira 10, pronto. Cliente, mantém o ponto de espera. 05. Ando claro, para cá. Rio 5972, via Pátio 3, Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 0, no 3, bom voo. Prato, ataque. .305 autorizado, alinhar e manter. Ali mantém, então 3305. Né, 6310, no solo 39, libera a direita, solo 121, decimal 9. Negativo, mantém o perfil da chegada. Oxandé 6310, via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, vai reportar para a Juliette, na Juliette. 305, autorizado decolar, 090 grau, 08 nosso. Autorizado, 33305. Mantenha o ponto de espera, Rio 5972. Site final ILS, chame a 2, 18, 900. 18, 900. Kilo Delta Guarda Copa Recife no 330. Confirme. 3600, quantidade de voz, tá? Autorizado, tá? Obrigado. Três 305, decolou os 42, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, esse é o 3305, Puca. 3305, suba o 330 na saída Puca. 330, perfil Puca. Oceano 6310, autorizado pouso, pista 10, 090 graus, 099. Repouso 6310. Firmo, só mais 30 segundos, né? Encerrar aqui o Delta. Autorizado o assinamento. Meia dúzia. Rio 5972, autorizado alinhar e manter. Do Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem pista 17, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 1208, aciona 5513. 13. 5.13, restrições para a presença da parte 5, qual o POB? 205 a bordo, no pátio 5, quando pronto para o táxi, chame na frequência da torre 1895, ajuste no 0, no 3, tenha um bom voo, Sierra Kilo Delta. Ocean 6310, boa noite. Taxia via Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa Juliette, 02. 972, pista livre, autorizado decolar, 090 graus, 109. 5972, decolou os 46, chame o controle. Rio 5972, suba ao nível 400, saída da EL. Saída da EL, 400, 5972. Solo Salvador, Rio 9810 para o Cuscão. Rio 9810, pronto para push? Afirmativo. Autorizado, no pátio 3, chama ataque. Solo 1074, funcionando. 074, aguarda para push. A 212, chegada a Mari, desse mantém a 4 mil pés, ajuste 1013. 4 mil, Mari, 122. Então 3305, chame o centro, 12685, alterna 12545. 2005, alternada 12545, então 3305, tem uma boa noite. Boa noite. Autorizado, LS. Na escuta? Prossiga. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do Boeing 727 da Rio. A retaguarda que prossegue para o ponto de espera, iniciando 03 e chama táxi. Após a passagem do 727 da Rio, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera. Livre táxi, chame para ingresso. Toro Tan 3600. 3600, complete sinal ILS, 21895. 25, Tan 3600. Rio 5972, chame o centro Recife, frequência 13325. Canal centro, frequência 133, decimal 25. 3325, boa. Boa. em Salvador, boa, TAM 3600. Boa, cheque o trem. Baixou e checou. Autorizado pouso, 1900 graus, 129. Livre pouso para TAM 3600. Manteve pistão 7, papá, cheque aquilo, Delta. Ô Cláudia. Do 9810, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a decolar pista no 7090 graus 099, Serra Kilo Delta. Tá, 3600 no solo 55, livre à direita, solo 12, vamos nesse mal 9. Solo boa, tá, 3600 livrou. Tá na torre ainda. Solo, tá, 3600. Tá, 3600, boa noite. Taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa, reporta Juliette. Solo, voo 074, voo para o táxi, 163 da Bode, opera Brasil, já sabe. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 110, torre 1918, decimal 95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo, bom 1074. 1718, 10 no 3, 074. Aqui é o Papa, Serra, Quilo Delta, livra 1500. Papa, Serra, Quilo Delta, suba ao 330, vigilância radar na frente da PUCA. Tem aqui, 330, da PUC, quando possível, Aracaju, Serra, Quilo Delta. Chanel 6212, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe o localizador. Amarelo no localizador, 2000 ILS autorizado, 622. 8-0, mantém o ponto de espera, pista 10. Alinhar e manter, pista 10, Rio 98, 10. Juliette, OTAN 3600. OTAN 3600, Juliette, portão 04. Juliette, por 4, OTAN 3600. Salvador, boa noite, boa noite. 74, mantém o ponto de espera, pista no 0, voo no 074. Autorizado decolar, 100 graus, 099. Rio 9890, decolou 00, chama o controle em 120 decimal 8. 208. Ei, boa noite, está estabilizado, obrigado. Boa noite. Controle Rio 9890, decolado, cruza 1500. 9890, suba o 340, saída da EL. 340, levanta EL, Rio 9890. Boa noite, Rio 6212, externo, baixa casa. Avistado, autorizado pouso, 100 graus, 109. Autorizado pouso, 90622. O Salvador, boa noite, é o Mike Bravo Lima. Mike Bravo Lima, boa noite, prossiga. Autorização de reboque da posição 5, pátio 1, para a posição 7, pátio 3. Autoriza direto ali, do Rio 9810. Autorizado. De grato. Gente, o Mike Bravo Lima, confirme após... Autorizado, vai puxar a aeronave para através do 612 ou através do portão 04? A preferência, qual é? Ok, inicie o reboque, inicialmente puxe a aeronave até através do portão 04, ok? E reporte para iniciar o reboque até o parte 3. Positivo. Rebocar para 4, aguardando para o parte 3. Mantém pistão no zero, voo no 074. Zero one nine, clear bombs arrival, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1013. Boa noite, o Xenema 212, Libro. A decolagem da 1-0, o Parque 2-10. Papa Serra, Kilo Delta, faça 160, chama Centro Recife, frequência 12685, antena 12545. 12545, obrigado, boa noite. Boa noite. Poxa, 663, 10. E o Oxanã 6310, confirme o horário do plano. Oxanã 6212, prossegue Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette 05, 6212. OTAN Mike Bravo Lima na escuta. Mike Bravo Lima na escuta. Após o ingresso do Airbus da Avianca no portão 05, autorizado prosseguir até o parte 3. Ok, após o Avianca 05, a gente prossegue com o parte 3. Obrigado. 360, saída da El. Da El, 360. Salvador, é o Oxanã 63. 1-0. Prossiga. Só me confirmando, tu não recebeu nenhuma PDA referente a esse voo? Ok, aqui no meu sistema não, mas eu vou dar uma checada com a sala IS, só um minuto. Ah, tudo bem, o voo tá muito atrasado, estamos praticamente umas 2 horas e meia quase de atraso já. Ciente. Recife, frequência 13385, 9810. Salvador, o Rio, negativo, contato com Recife, 13385. É 13325, caso não consiga, tente também 1288. 13325, 1288, ok, obrigado. Na 6310 na escuta? Precisa. Ok, entrei em contato com a sala IS, a mesma informou que a companhia apresentou uma CHG, o plano estava para 23 e 32, 2332, anteciparam o horário para 2232, 22 e 32, mas essa foi a última movimentação, não apresentaram nenhuma DLA não. Vou checar aqui, só um minuto. Certo. Só 3152, chegada a Mari, deixa eu manter a 050. Cena 6310? Prossiga. É, foi informado pela empresa e foi feito uma DDA para 0105 e o número da DDA 024. Gente, vou entrar em contato com a SLS novamente. Ok, tô na escuta. Bom, 074, chama o centro, frequência 13325. Poxa, não é 6310 na escuta? Confirmando, foi informado o número da DLA 024, é isso? Tá mesmo, 024. Gente. Tráfico Salvador, boa noite, Oxanem 6224, né? Portão 1, gente da Yankee, autorização Aracaju. Mandou Oxanem 6224? Afirmo, 24. Gente, Aracaju 190 já aprovado, aguardando cópia no portão 01 no Oxanem 6224. Aguardo, 24. Oxanem 6310 na escuta? 6310 na escuta. Ok, entrei em contato com a sala IS e a mesma solicitou que o senhor entrasse em contato com a companhia para fazer uma ligação lá na sala IS para acertar o plano. Tá certo, vai informar a companhia. O tráfico, por gentileza, seria para a saída para 6224? Tá pronto, cópia? Pronto, 24. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pucajamo após direto Aracaju. O controle Salvador 1208 aciona 5535. Gente, autorizado nível 190, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pucajamo após direto Aracaju. O controle 1208, transporte 5535, Xené 6224. Protejamento correto, portão 01 no chama pronto, Xené 6224. Chamará 24. Autorizado, chegada a Mari, desse mantenha 060, vigilante. Zero one nine, descendo e mantém 2000, QNH 1013, report established localized. Down at 2000, QNH 1013, I'll call you at which will, 019. Solo Salvador, da Mike Bravo Lima, calçado, liberando a frequência, boa noite, obrigado. Gente, Mike Bravo Lima, boa noite. Salvador, Xanana 3. No 3? Xanana 3, 1 no 3, portão 612, pronto, cópia, Guarulhos. Chega. Autorizados nível direto Trive, após conforme rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El, Leda, após Leda Bridge. O controle Salvador 1208 aciona 5544. 3.60 autorizado Guarulhos, para a pessoa 1.0, Bridge, represão 1.6, Belo Horizonte, Trive, Porto, conforme a rota. Decolada 10 da El, Leda Bridge, controle 208, responde 5544. Cotejamento correto, portão 62, chama pronto, Xané 6313. Chamará 6313. Tá, 3152, dessa via para 2000 pés, que negar no 013. 013, via para 2000 pés, do 3152. Do 4107, dessa via para 3000 pés, que negar no 013. Para 3.